A gente escutava histórias que os nossos pais nos contavam, nos livros ou na televisão. Histórias em que sempre existia um duelo entre o bem e o mal. Se a gente lembrar das historinhas, a gente vai recordar facilmente. Depois, quando grande, também existem muitas histórias que são representadas através desse duelo. E nessas histórias, a gente sempre tem lá os personagens que representam o bem, as fadas, os príncipes, princesas, cavaleiros, né? E do lado do mal tem as bruxas, feiticeiros, representando bem claramente de que lado cada um está. E nesse duelo, a gente vai aprendendo, ou nos é passado pelo menos, algumas características sobre bem e sobre mal desses personagens. Por que que aqueles que fazem o mal nessas histórias, por que que eles fazem o mal? Quando a gente é pequeno, a gente às vezes não interpreta direito, mas fica guardado. Mas se a gente pensa hoje, a gente identifica com facilidade os motivos. É a vaidade, é a ganância, é a inveja. E mais uma série de outros desejos que o ego manifesta. Temos desejos desse tipo, vontades do ego, e que muitas vezes nós fazemos com que eles se realizem. As histórias nos mostram claramente isso. Só que lá nas histórias, a gente consegue também claramente identificar aonde está o mal. Então, os bons, eles não vão atrás do mal. Muito pelo contrário, eles tentam se afastar e o mal corre atrás deles. Na nossa vida, não é assim tão simples, né? A gente consegue identificar algumas situações de mal ou algumas pessoas que fazem o mal. Consegue se afastar delas. Consegue viver longe delas. Ficar imune a elas. Uma vida toda. Mas isso não quer dizer que o mal não chegue até nós. Não por culpa delas. Porque não é o mal que nos persegue. Somos nós que nos aproximamos do mal. De que forma que nós fazemos isso? Lá na história está bem identificado, né? Os desejos do ego se manifestando. Então, quando nós manifestamos os nossos desejos, damos vazão a ele, a gente até pensa muitas vezes que isso aí não quer dizer nada, não tem nenhum problema, não vai fazer nenhum dano a alguém. Muitas vezes a gente só pensa, a gente nem executa, e a gente acha que está tudo tranquilo, porque também ninguém está vendo. Então, está tudo certo. Mas a raiz, ela está dentro de nós. E dependendo do quanto a gente cuida, como se fosse uma planta, mais forte ela fica, maior ela vai crescendo, ao ponto em que muitas vezes a gente age mais em função dos nossos desejos, porque também a gente não pode separar o ego de nós, é os nossos desejos, do que realmente pelas nossas necessidades. E desejo real e necessidade são diferentes. Então, aonde reside o mal? O mal reside dentro de cada um de nós, pelas nossas imperfeições. Todos nós temos esse mal. A questão é o quanto nós estamos colocando ele para fora. O Espiritismo surgiu há aproximadamente 160 anos atrás. E ele nos trouxe algumas explicações bem importantes. Ele não trouxe nada de novo. Ele trouxe explicações importantes, principalmente nas questões evangélicas. Que a gente às vezes lia alguns textos, algumas palavras de Jesus, E como interpreta pelo que está escrito, a gente às vezes não consegue entender e trazer para nós. E várias daquelas palavras, elas se aplicam ainda hoje? Várias. Quando Jesus diz um monte de coisa, e que a gente às vezes, com todas essas explicações, a gente hoje já não pode mais dizer, ah, mas eu não tinha entendido. Não, a gente entende, está claramente explicado. Mas, dentro dessas nossas manifestações, o que a gente pode fazer para resistir a esse mal? Porque é tão natural, eu acho tão natural, a gente ter ideias negativas. A gente às vezes olha alguma coisa e surge uma ideia. Não de fazer às vezes algo ruim, mas de interpretar aquilo como sendo algo ruim. A gente pensa mal. Principalmente quando a gente vê alguma pessoa em que a gente não simpatiza muito. Então a gente já tem uma ideia meia distorcida daquela pessoa. Quando vem essa ideia, e muitas vezes antes de vir a ideia, a gente consegue executar o mal sem pensar. A gente às vezes tem reflexos ainda instintivos dentro de nós muito rápidos, que estão ainda muito fortes dentro de nós. Então quando alguém nos ofende, a gente responde, ou quando alguém nos bate, a gente revida. São reflexos instantâneos, que a gente não pensa em fazer aquilo, mas a gente simplesmente age. É muito rápido. Então aquele instinto negativo, ele está muito presente ainda dentro de nós. Está muito vivo. Aquela evolução de inteligência, ela não acompanhou a evolução moral. Em outras situações, aí sim vem a ideia. Quando a gente vê ou recebe alguma coisa, a gente tem a ideia de responder de forma igual. E aí, através do pensamento, a gente muitas vezes, inclusive, elabora a forma como vai executar isso. A gente ainda executa o mal, mas já de uma forma elaborada, por vontade, por desejo. Numa terceira situação, a mesma ideia vem. De novo a gente pensa. E às vezes por medo, a gente não executa. Ou porque a gente pesa na questão racional e sabe que não é certo fazer aquilo. Então também a gente não executa. A gente escolhe o que a gente vai fazer. Nessa situação a gente já tem a possibilidade de escolher. Fazer o que eu tenho vontade ou fazer o que deve ser feito. Etapas de aperfeiçoamento. Numa quarta situação, aquilo nem passa na nossa cabeça mais. Quando as coisas negativas que estão acontecendo e estão acontecendo ao nosso redor, a gente não sente mais o desejo de responder aquilo, a vontade de se manifestar na mesma intensidade negativa. Hoje a gente tem lá um telefone celular que a gente acessa várias redes sociais e a gente vê opiniões diversas. E dessas opiniões diversas, várias são contrárias à nossa. E muitas vezes a gente vai lá e tic, tic, tic, responde. Mas ninguém perguntou, mas a gente responde. Então a gente começa a colocar para fora o quê? O que tem dentro. A gente bota para fora o que tem dentro. E a gente tem que aprender a observar o que a gente está botando para fora para conhecer quem nós somos. Se a gente está gostando do resultado do que a gente está demonstrando. Se a gente está conseguindo resistir àquele mal que vem sorrateiro de diversas formas, ou mentalmente, ou através de alguém que nos sopra, algum amigo que nos dá uma boa ideia, que a gente acha que é uma boa ideia, e a gente leva adiante, ou através do aparelhinho que a gente extravasa, porque também ali, ó, a gente está numa certa zona de conforto quando a gente faz isso. Eu boto o que eu quero, mas eu estou longe do alcance de um braço que poderia me punir. Eu acho que eu estou imune. Então, naquela questão que eu falei antes, de que a gente identifica o mal, nessas situações, provavelmente, a gente não está conseguindo identificar ele. Ele está crescendo. Ele está se alimentando das nossas vontades, dos nossos desejos. E ainda mantê-lo bastante vivo, bastante atuante. Já dissemos, né? Todo sacrifício é agradável a Deus. Uma frase que soa até um pouco forte. Mas o que a gente considera que é um sacrifício? O que é sacrificar-se? É muitas vezes deixar de lado o meu desejo, a minha vontade, a minha satisfação em fazer aquilo que é certo, aquilo que de repente é bom para outra pessoa. Quando a gente deixa, às vezes, de fazer os nossos afazeres e vai lá para ajudar alguém que está precisando, que a gente sabe, a gente está sacrificando. E é por isso que ele diz que o sacrifício é agradável a Deus. Porque nós estamos executando algo de bom. Se nós só fizéssemos aquilo que nos dá prazer e satisfação, em pouco tempo a gente se mata. Fisicamente e espiritualmente a gente quase se enterra, se fosse possível isso. Mas a gente fica entrevado, espiritualmente falando. O Evangelho nos fala seguidamente, né, de que nós precisamos ressignificar as coisas, que nós precisamos fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. Então, às vezes, a gente observa necessidades e a gente, que nem na questão das ideias, a gente ainda nem se toca. A gente não percebe. A gente percebe das nossas vontades, dos nossos desejos. E batendo de novo na mesma tecla, não tem como a gente avançar em termos evolutivos se a gente não se autoconhecer. São processos de autoconhecimento. Essa resistência ao mal, não adianta eu não frequentar lugares que são negativos, eu não andar com pessoas que são negativas, eu me trancar em alguns ambientes bons, se aqui dentro o mal continua muito vivo. Às vezes a gente não executa por falta de possibilidade, mas a vontade ela está muito intensa, muito grande. Então é essa vontade que a gente tem que retrabalhar ela, tem que perceber e tem que olhar de frente o porquê. As perguntas, né? Por que que isso está vindo para mim? Por que que eu estou tendo tanto desejo em tal sentido? Para quê? Por que que isso me leva? Quando a gente pergunta, normalmente, esse tipo de questão, a gente recua, a gente não vai, não dá vazão a isso. Então, muitas vezes, de novo, o nosso ego, ele quer aquilo. Nós queremos aquilo. Então a gente não pergunta, a gente não questiona. Se a gente questionar, a gente não faz. Então às vezes é mais fácil não saber, não buscar, não sacrificar. Porque senão a gente acaba não sentindo aquele prazer que aquela situação nos proporciona. Fica a ideia para a gente pensar, né, sobre as nossas resistências ao mal, os males que estão nos chamando, aonde eles querem nos levar, que muitas vezes não está no externo, está no interno.